Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as 14h, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Thank you. tem o último trabalho para a norte-americana Laura Vers, chama-se July Flame. Por aqui ficou Summer is the Champion. É o tema que dá início a mais 2 horas de Orelha Extra. Olá, bem-vindos sejam então. Orelha Extra no Brasil, à sexta-feira à noite, mais propriamente na Rádio UFSCar, rádio da Universidade Federal de São Carlos, estado de São Paulo. Frequência modulada estéreo em 95.3 e o streaming direto em radio.ufscar.br. Depois, em Portugal, ao sábado, na rádio online Kitsnet, de sexta para sábado à meia-noite, wix.com/kitsnet/rádio. Mais tarde, ao meio-dia, na RUC 107.9, na RUA às 19h, 102.7 e, finalmente, às 21h, na Rádio Castrense 93, podcast em orelhaextra.com. Esta viagem radiofónica de 2 horas com Summer is the Champion, Laura Vers, e logo depois residindo precisamente na mesma cidade norte-americana de Laura, Portland, Stan McMahon, que lança agora o seu primeiro disco com 50 anos de idade. E disco é uma forma de falar, não é bem um disco, é assim, ou não é bem um disco, não é mesmo um disco, é assim a boa fita analógica em cassete. Sai agora de Stan McMahon Band, através da Burger Records. Está disponível também em MP3 no sítio da net do músico. Porque ficou a Have You Found Your Yoko Yet? E por que não experimentarmos Mesmerized? As canções de Stan McMahon ficamos, mas finalmente o homem resolve editar a sua produção depois de ter criado aquela que foi a primeira banda de versões dos já históricos Guided by Voices. Finalmente, Stan McMahon Band, Have You Found Your Yoko Yet? E também Mesmerized. Para continuar, ainda o último Ty Segall, Melted. Desta vez, Sad Fuzz. Outside you.

Há quem goste e há quem nem por isso. Nós estamos entre os primeiros. Novo trabalho para os Arcade Fire, The Suburbs. Arcade Fire por aqui com o tema que dá o título ao álbum, The Suburbs, e logo depois Ready to Start, precisamente os dois primeiros temas no novo trabalho para estes canadianos. E para continuar, Orelha Extra, canal auditivo suplementar, apresentação de Fernando Cabrita, eletrónica algo marada de Los Angeles, neste projeto que assina Yuk, YUK. a uma nova cena eletrónica a despontar na cidade de Los Angeles, de onde o nome mais conhecido talvez seja o de Flying Lotus, mas lá também chega este Yuck. O álbum ADWA ficaram O Shaman e Only When She Smiles. Um dos excelentes discos lançados este 2010, da enorme em tamanho formação que é os Broken Social Scene, Forgiveness Rock Records. Grateful Little Father, os Broken Social Scene, The Forgiveness Rock Record. Dissemos e voltamos a afirmá-lo, terceiro e melhor disco na carreira da brasileira de São Paulo, radicada em Londres, Cybele Disconceptual, onde encarna a personagem cantora Sonia Kalle-Kallen, acompanhada pela banda Stroboscopius Luminous, a tocarem neste fictício Las Venus Resort Palace Hotel, assim se chama o disco, desta vez por aqui soou Man from Mars, Cybele. E também um personagem, neste caso um guitarrista que já fez parte dos norte-americanos Titus Andronicus, desta vez chega com uma split cassette com os Drunk Tigers, chama-se Andrew Cedermark. We'll be right back. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Daquela que é ainda a primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Regressamos àquele que é também o último trabalho de originais para os britânicos Wild Beasts, chama-se Two Dancers. Recuperamos This Is Our Lot, e para o fim, um dos nossos últimos vícios, o mais novo e segundo trabalho na carreira dos Love Language, Libraries, fica Summer Dust. Thank you. Sábados, entre as 0 e as 2 horas, na Rádio KidsNet, Orelha Extra. That's not a fanfare! Com Fernando Gabrita. estreia para os norte-americanos de Pisas chama-se Get Off, ou melhor, Get Out of My House. E soaram por aqui no início desta segunda e última parte de Orelha Extra dois temas. Os dois temas que encerram o disco Benjamin Woodruff e depois Love Track. Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar, e de regresso com um mini álbum está o norte-americano Kurt Vile, ainda na Matador, chama-se Square Shells. Invisibility Non-Existence. Of skin, of secondhand smoke. You know that it's a joke. You know that we could put you on. Today, perhaps I'll run away. There is no peace in songs they sing. Maybe some comfort is to come traveling. I find it in a dog, I find it in a drug. I find it, but I don't know where to put it. Then it's gone. My transport has arrived. My chariot's awaiting down yonder, under the thank you. House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Nossas bandas favoritas desde 2004, quando lançaram esse inesquecível disco Tadet Lund, liderados por Gustav Jester, são os suecos Dungen. De volta este ano, o novo chama-se Skitty Alt e por aqui ouvimos Min Edna Van. Desculpem o nosso sueco ou a insistência dele. Para continuar, as sobras do último trabalho do norte-americano D.M. Stith, chama-se Heavy Ghost, o último trabalho, e este CD duplo traz os temas que por lá não foram incluídos no CD1, e o CD2 traz remisturas de alguns desses mesmos temas. Chama-se Heavy Ghost Appendices e por aqui vai ficar a versão que D.M. Stith fez para A Soft Seduction, um tema de David Byrne. The words of love are not enough, though sweet as wine, as thick as blood. Passionless moments, and we are homeless out on the street. But life is cool

um dos grandes nomes da cena rock and roll da América do Norte, fez parte de bandas enormes, como por exemplo os Oblivions ou os 68 Comeback. Chama-se Greg Cartwright e desde há uns anos que está à frente deste excelente Raining Sound. Por aqui recuperamos o seu último trabalho, com data de 2009, chama-se Love and Curses, e soou The Bells e Dangerous Game. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite no Brasil, na Rádio UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br. Ao sábado em Portugal, Rádio Online Kitsnet, a partir da cidade do Porto, wix.com/kitsnet/rádio, à meia-noite, ou seja, de sexta para sábado. Depois, Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, rug.pt, Rádio Universitária do Algarve, 102.7, rua.pt e, finalmente, Rádio Castrense 93.0, radiocastrense.net. Não se esqueçam que podcast e o alinhamento dos temas, artistas e grupos que por aqui vão desfilando encontra-se em www.orelhaextra.com e o nosso contacto eletrónico faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Chega de paleio. Mais música nova, o regresso de Jenna Hunter com os seus Lower Dance. Happy. Winters já há algum tempo que não dava notícias, volta agora à frente destes Lower Dance. O álbum chama-se Twin End Movement e sai na Gnomon Song, a editora que pertence a Devendra Banhart e Andy Kabik dos Vetiver. Por aqui ficou em jeito de estreia Blue and Silver e Tea Light. Também um disco vinil 7 polegadas para os Wet Illustrated, chama-se Born Stoked. Some way I'd known before, and I awoke inside this night in terror and alone, listening for anything, anything at all. It's not happening. Britânicos de Clientele chama-se Bonfires on the Heat e das suas sessões de gravação sobraram alguns temas que se encontram reunidos agora neste disco, mais precisamente 8, chama-se Minotaur, e ouvimos precisamente por aqui o tema que lhe dá o título. Orelhastra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar, música escolhida por nós para o vosso agrado. Esperamos. E já por aqui temos há algum tempo uma compilação que se chama A Range of Great Dividing. É uma compilação de bandas australianas, umas com alguns anos, 1989, 90 e 91, e outras mais recentes, 2007-2008, saída em CDR e cassete na editora australiana Great Dividing, precisamente, e reeditada agora em vinil pela alemã Unwacht, e este agora significa já pelo menos há uns 2 meses atrás. É tempo então de destacar de lá alguns projetos. Vamos ficar com hoje um deles, os Deep Brain Thrombosis e o tema Glam Fail. Always aspired.

nunca escondemos o nosso grande amor por esta banda portuguesa, os Dr. Frankenstein, liderados por André Joaquim, finalmente volta com um novo disco, chama-se Dr. Frankenstein in Four Dimensions. Ouvimos o primeiro single, Sneaky Surf, ou pelo menos o tema, a apresentação para este disco, e experimentámos também You Can Go. É o final das duas horas habituais de Orelha Extra, Rádio UFSCar no Brasil, RUC Rua e Castrense, bem como Rádio Online Kitsnet em Portugal. Até ao fim, e mais uma vez vai ficar o último trabalho para Laurie Anderson, chama-se Homeland, desta vez o tema Only an Expert. Tchau, fiquem bem, até ao próximo sábado e sexta também. Now, only an expert can deal with the problem. Because half the problem is seeing the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. In America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer solutions. Companies with names like the pet solution, the hair solution, the debt solution, the world solution, the sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. You're invited to be on Oprah, and you don't have a problem, but you want to go on the show, and so you need a problem, and so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to make up a very plausible problem, and so you're probably going to get nailed, you're going to get exposed, and you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness. Because only an expert can deal with the problem, and only the shows that try to solve your problems. The big question is always, how can I get control? How can I take control? But don't forget, this is a question for the regular viewer. The person who's barely getting by. The person who's watching shows about people with problems. The person who's one of the 60% of the U.S. population. 1.3 weeks away. 1.3 paychecks away from a shelter. In other words, a person with problems. So when experts say, let's get to the root of the problem, let's take control of the problem, because if you take control of the problem, you can solve the problem. Often this doesn't work at all because the situation is completely out of control. Because only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem. Sometimes experts lend you money, and sometimes they lend you lots of money. And sometimes when the subprime mortgages collapse, and banks close and businesses fail, and the crisis spreads around the world, sometimes other experts say, just because all the markets crashed doesn't mean it's necessarily a bad thing. And other experts say, just because all your friends are fired and your family's broke and we didn't see it coming doesn't mean that we were wrong. Just because you lost your job and your house and all your savings doesn't mean that you don't have to pay for the bailouts, for the traders and the bankers and the speculators. Because only an expert can design a bailout, and only an expert can expect a bailout. Because only an expert can deal with July and January. There's no more snow. And huge waves are wiping out cities. And hurricanes are everywhere. And everyone knows it's a problem. But if some of the experts say it's no problem, and if other experts claim it's no problem, or explain why it's no problem, then it's simply not a problem. But when an expert says it's a problem, and makes a movie about the problem, and wins an Oscar about the problem, and gets the Nobel Prize about the problem, then all the other experts have to agree. It is most likely a problem. 'Cause only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem. Invade another country and flatten it and ruin it and create havoc and civil war in that other country. If the experts say it's not a problem and everyone agrees they're experts and good at seeing problems, then invading those countries is simply not a problem. And if a country tortures people and holds citizens without cause or trial and sets up military tribunals, this is also not a problem. Unless there's an expert who says, this is the beginning of a problem. 'Cause only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem. 'Cause only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem. Deal with the problem, only an expert can deal with the problem. Maybe if I fall, maybe if I fall asleep, there'll be a part.